ligando! Já estamos na área! Gordinho, Wanderson, Davidson, Jean, Josimar! Agora o time dá mais do que completo pra galera! E dessa feita no aniversário do nosso parceiro irmãozão, Magno Siqueira, o rei dos contatinhos! Parabéns, viu, Magno? Tudo de bom, garoto! O Pop chegou! Pop som. Bora, meu águia! Atenção, família! Atenção, família! Atenção, família! Vai começar o show do Águia! E para comandar esse espetáculo... DJ Davidson! É, mil grau, grau! Já estamos na área! Alô, maestro Davidson, hora de sobrevoar com a águia da Amazônia. Vamos começar! E quem é de americano, bota a mãozinha pra cima! Joga pra cima que vai começar! Grita, meu águia! Vai gritando! Bora começar, garoto! Na pressão, na pressão, na pressão! Bota pra cima, joga pra cima, bota pra cima! Vamos esquentar, vamos esquentar! É pop americano! Apaga a sede, escurinho acendendo, escurinho acendendo, escurinho! Escurinho, bota a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu, só quem gosta do escurinho. Quem vai beijar muito no escurinho hoje, bota pra cima. Um, dois, três, é agora. Três, dois, um, de novo. Deixa de bombagem. O que que cê é? Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Vai, meu povo! Faz diferente, mas... Pop som. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui. Esse pop é muita loucura. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai! Vocês aí, quem já tomou mesmo que enganado uísque falsificado, bota a mãozinha pro céu. Só quem já tomou uísque falso, bota a mãozinha pra cima. Agora quem só toma uísque original, dá um grito. Conhece! Aquele velho uísque falsificado em 30 encontro. Santorini. Conhece, conhece. Conhece, conhece. Conhece, conhece. Pop Som, como tudo começou. Vai rebolando, vai rebolando. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pra cima. Bota pro céu, bota pro céu. Só quem é de maior, bota a mãozinha pro céu. Quem vai amanhecer no rock, bota a mãozinha. Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. 3, 2, 1, vai! Vale da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te meto. Cê vai pra onde? Eu vou pro baile de da da da da da. Chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós em conversa. E agora? Decidi... Vai, América! Girinho aqui frente a frente. Alô, meu motora, garotinho. Rompendo fronteiras com o Águia da Amazônia. Obrigado, Boninho. Você, o Gordinho Mix da Space Ball também tá aqui no Pop. Alô, Bruno Lima. E o Pop tá louco. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Do Rio, é DJ Mike. Bate o bagulho. E dois. Lá DJ Sander. Obrigado, meu amigo Josimar. Tá aqui com a gente lá de Castanhal. Valeu, meu Josimar. Você, o meu parceiro e irmãozão Marcelinho. Tá aí com a gente também. Obrigado, Marcelinho. Valeu, maninho. Ele e toda a galera de Castanhal. Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Tem alguém que torce pro Paysandu aí? Tem. Tem alguém que nunca vai desistir do Paysandu aí? Tem. E a torcida do Leão faz barulho. Quem nunca vai desistir do Remo dá um grito. Bota pro céu, bota, bora pirri. SBT, tá aqui comigo também. Vai, meu pop! Hey! Oh! Hey! Escurinho, escurinho, escurinho, escurinho. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Prepara pra acender tudo agora! Metralhadora de picada, picada, picada, picada. Vem pra sala, Giel também tá aqui comigo, alô Giel. Picada. Você, meu amigo, carne assada. O Eric, já meu diretor, o Eric. Tá aqui comigo também, obrigado, meu diretor. Lá da Volkswagen. O empresário Atila. Dominado, vai. Dá atenção, soldado. Atenção, soldado. O águia tá sobrevoando. O território tá tudo dominado. E DJ Ellison, DJ Juninho, se prepara, se prepara. DJ Tom Mix, DJ Nandinho. Então segura a metralhadora de picada. Rada, rada, rada, rada, rada. Agora as mulheres. mulheres solteiras, bota a mãozinha pro céu. Bota a mãozinha pro céu, são as mulheres solteiras. As mulheres independentes, bota uma mãozinha pra cima. Sabe por quê? Eu quero ouvir. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Mulher que não depende de homem pra nada, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Isso. Agora os homens que dependem muito das mulheres, dá um grito. Então tô. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão. Alô, meu primo Ricardo, você também aqui no circuito com a gente. Até o chão, até o chão. Ali com a gente também, meu amigo gordinho dos mercenários. A nossa grande amiga empresária, doutora, né? Rabetão no chão. Tô pronto, tamo junto. Rabetão no chão. Alô, Vitinho do 40. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. É na pressão, maestro! Bota na pressão, bota na pressão, deixa! Bota na pressão, deixa! Bota na pressão. Quem vai amanhecer no rock, bota a mãozinha pro céu! Pressão, bota na pressão. Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá... E agora? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. E o nosso parceiro Eduardo do Comércio. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava... O Roberto do Comércio daqui comigo. Ele é Eduardo agora, meu irmão. Valeu, Roberto! Obrigado, Eduarda! Vai, Pirrinho! Meu amigo Pirrinho, ali com a gente. Alô, Soneca! O homem das fronteiras! Aí com a gente, o meu motora Léo também tá aqui do outro lado. Galera que rompe fronteiras com o Águia da Amazônia. Foram pro Gurupi, meu irmão! Culpa não foi minha, a culpa foi... Gabrielzinho, Soneca, manda, minha amiga Amanda Pitbull, Carlinha, o Eric Francês. Alô, Eric! Tava tocando, aí já viu, é rock doido. Apaga tudo que o show vai começar. Escurinho de novo. Apaga tudo que o show vai começar. Escurinho de novo. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, escurindo, escurindo, apagando, apagando, escurindo, escurindo, apagando, escurindo, escurindo, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Acende, maestro! Eita, meu povo! Pop song. Os noturnos também. Amor, eu Elias, o Murilo. Fala, Luizinho. A família Tsunami de Castanhal, obrigado. Os Bregueiros Sem Limites. Amanhã no Espaço Multishow junto com o Bob. Obrigado mesmo de coração. Alô, Daniel, família Tsunami. Me custa tanto. Meu amigo Andrei. Sábado que vem, Vigos Party, galô. E quem vai estar? Quem vai estar? Quem vai estar tocando lá? Fala pra mim, garoto. Quem é? Quem é? Maestro Davidson. Meu amigo, grande parceirão, irmãozão, piloto das marcantes. É o piloto do pop. Pop. Os nossos acorretados também, já aqui no ladinho, virando tudo. Obrigado, meus acorretados. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Maestro DJ Davidson. Aponta. Vamos lá, DJ Sander. Aponta seu amigo que bebe e passa mal. Aponta seu amigo que bebe e passa mal. Aponta seu amigo. Aponta teu amigo que não se garante no rock. Aponta. E passa mal. Aponta seu amigo que bebe e passa mal. Um, dois, três, vai. Pode ser mais alto, pode ser mais forte. Quem tiver gás no pulmão vai gritar agora. Arrasta Povo Pop Som. Meu amigo Vitinho, vídeo americano, obrigado. Alô, Nil, salve! Meu parceiro Nil, tá ali, ele é a primeira dama, obrigado, viu, Nil? Valeu com todo carinho, nossa galera de Caixão. Já esperando o nosso águia por lá amanhã. DJ Mike de Barca Arena, do Rio. Bora pra impressão, Adiel! Empresário Átila também aqui no circuito. Eles são pop, meu irmão. Som. Não tem jeito. O meu grande parceiro, o diretor, o Eric, tá aqui com a gente, o Roberto do Comércio. Ele é a primeira dama. Alô, cagaçada! Esse recado, o que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Porque ele tá bem. Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop. Alô, Pirri! Você tá onde? Eu tô no pop, eu tô no pop. Bora, meu primo Ricardo, ele dá valor! Eu tô no pop, eu tô no pop. Alô, Melody! O DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Old Par, Red Label e Ciroc. E na 4x4 as bandidas endoidando. No último volume, o grave detonando. Quando eu cheguei no baile, mostrei que a firma é forte. Peguei minhas bandidas e levei pro camarote. Na hora da selfie, que fui lembrar que dentro do meu carro ficou o meu celular. Ficou o meu celular. Quando eu peguei, foi aí que embaçou. Minha mulher tava ligando. Olha o áudio que ela mandou. Eita, meu irmão! Te segura no teu rock! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Sábado que vem tem Vivos Party! E o Maestro vai estar na área! Eduardo da Nike. E amanhã o Pirrão vai comemorar o aniversário da sua esposa no Pop da Amazônia, meu irmão. Vai ser muita onda. Águia da Amazônia. Eu vou deixar você partir. Pra quê? Pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Não. Rapaz, tem que girar o chapéu pra esse motor, Léo. Ele, o Sonega. DJ Alessandro Isabelense do Rubinho, aqui na área com a gente. Bora, Alessandro! Agora vai pegar. Palavra do meu amigo Léo e o Sonega, rapaz. Que fronteira, hein? Bora passar o Réveillon ao lado do som que eles dão valor. Pop Som. Viviane Batidão. Tá no grupo. DJ Betinho Isabelense. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Deixa assim, deixa assim. É muita pressão. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão. Sabe por quê? O águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou. Quando ele chega não tem jeito, é muita onda. Assim. As novinhas ficam loucas quando o águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Só quem deu muita picada em 2018 bota a mãozinha pro céu. E quem vai dar muito mais picada em 2019 bota a mãozinha pra cima. Bora, Jairo do SBT. Toma picada, toma picada, toma, toma, toma, toma, toma picada. Bora, New Sound. Pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, bum, bum, bum. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Júnior Santorini. A finalidade era viva. Novo Pop Produção. É o bicho. Fazendo isso. Esse é o momento pra mulher ficar safada. Esse é o momento pra mulher ficar safada. Aqui na terra arrasta, na quadra arrasta. Fala o Pirrinho, amanhã é tudo nosso, garoto. O aniversário da esposa dele. E vai estar meu amigo Jairo do SBT e toda a galera. Na quadra arrasta. Aqui na terra arrasta, na quadra safada. Bora, motora, garotinha, alô, Bruno Lima. Gordinho Mix e também da Space Ball, cê sabe que aqui o pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. E o nosso parceiro Rockfest, bagulho louco. Já aqui no circuito também, o homem das mídias do pop, meu irmão tá aqui na área. Pra endoidar comigo, vem pro pop som. Endoidar com teu bandido, é DJ Davidson. O maestro é só ousadia. No pop som, hoje vai ter putaria. E agora? Dali, dali, dali a mixada pra ficar bonito. Dali, dali, dali a mixada. Dali, dali, dali a mixada pra ficar bonito. Dali, dali, dali a mixada. Produtora Matrix MC Tobias. Sábado tem Figos Party e o Maestro vai estar na área, juntinho com os melhores DJs da região, pra fazer uma super onda pra galera, viu? E a Berigão? Agires assim, todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado, só tu não vê o quanto eu gosto de ti, sou louco por ti. Tá ali na pressão, tá ali, tá ali na pressão, tá ali na pressão, tá ali na pressão. Logo mais, ao lado da BB, no espaço Multishow, tem Pop Som, os melhores DJs de Castanhal também. E a gente arrebentando tudo, você é o nosso convidado especial. Vamos pra cima que vai ser bom demais. Alô, Castanhal! O Águia tá chegando. Olha o primo Ricardo, o gordinho dos mercenários, a sua doutora também, o Vitinho do Guarida já confirmando a presença logo mais. Pop Som, luz, cores e um verdadeiro show. Bora esquentar mais um pouquinho, meu pop! Quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu! Joga pra cima! 3, 2, 1, agora! Sai do chão! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida esse baralho! Ele larga a pasta! Engraçada! Alô, meu diretor, o Eric! Da Volkswagen aqui no circuito do Pop também! Empresário Fiel, empresário Átila! Alô, meus acorrentados! Aqui! Aqui no Pop Som! Do SBT! Sai da mira, sai da mira! Deixa assim, maestro, deixa assim, maestro, deixa assim, deixa assim. Deixa assim. Libera pra galera agora! Alô, Monique, alô, Alessandra! Olha o primo Ricardo, eu gosto dele, ele fica sempre elétrico aqui no Águia. Vitinho do 40, ainda não tá 100% recuperado, mas ele vem assim mesmo, porque esse é o som do coração. Pop Som. Bora, Vitinho! Dá-lhe gordinho, dá-lhe gordinho! Bora, minha doutora! Thank you. francês também tá aí comigo. E a minha Amanda Pitbull aqui no Pop. Pop. Calipe. Tá boa. Esse batidão é bom, mas eu dou mais valor é nesse aqui, ó. No batidão, no batidão, vai, vai. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Libera mais, vai. Essas malandras assanhadinha, que elas querem? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. Vem que vem, fica doidinha. Que vem, que vem. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. As ciumentas vem assim, assim. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. Não encosta, não encosta, que a mulher tá brava. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Vale, bi. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois. Quem souber canta, vai. E aê. E aê, maestro. Vai, para as manas do Nubank que eu vou levar essa praia. Ah. Ela vai ser papapapá. Papapá na tirada. Ela vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai, perereca, vem. Chapado hoje, bota a mãozinha pro céu. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Quem tá tomando uísque, bota a mãozinha pro céu. Quem tá tomando cerveja, bota a mãozinha pro céu. Quem tá misturando tudo, bota a mãozinha pro céu. Eita, maestro. Agora vem, que vem, que vem, que vem. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Oh, safada. Mais uma, vai. Oi, safada. Ei. Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do... Batidão! Que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Vai, pirri, vai, pirri. Toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar. Bora, Eric Francês! Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Bora, Josimar! Bora, Marcelinho! Toma, só gostosa. Logo mais relógio em Castanhal, maninho. Bora, New Sound, alô, Vitinho. Essa aqui ninguém conhece, mas quem souber canta, vai. Cheiro de perfume bom, ei. Cheiro de marola boa, ei. Várias malandras jogando, ei. Tu tá na gaiola, os amigos faturando, ei. Tu tá na gaiola. Chelsea também aqui com a gente, a família Chelsea, campeã, teste do copão, né? Tá aqui com a gente, obrigado. E não para, não, novinha. Batidão mais, vai. Ali, bando, ali da penha. sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da gaiola. Eu te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu, te faço a proposta. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. E o rabetão no chão. Gabrielzinho! Obrigado, Gabrielzinho. Valeu, maninho! Eu, parado no... O meu amigo Neto Galeno também, o Bolinha. Cadê esse sacana, hein? Estranha cena! O Mateuzinho também! O popozão, é barbado daqui no bolo! O popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no... Bora, pirrinho! E o popozão no chão, e o popozão no chão. Eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Decidido. Bora, americano! Aniversário do Magno Siqueira! Tô gostando tanto de você. Ei. Acho que você nem tem noção. Na brincadeira do pega, pega e não se apega. Que você ganhou meu coração. Se liga nesse papo aí, meu irmão! O bagulho pra você vai ficar nessas. Olha a onda, como é que é! Aqui, mano, não tem como explicar pra você. Assim, canta, Juan. Só eu sei, mano. Essa mina é demais, viado. Sabe por quê? Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha batido. Transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. Pilar, o Igor e o Everson, toda a galera aqui com a gente. É que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. Vai, Pirri! E aí? É nóis, é Aldair Blimba que é pra bater no paredão. E aí? Divulga! É o pop som, é o pop som. Das colegas pronto pra fazer. Maestro, ativo, DJ Davis. Barra de Camaratuba, o domingão de sol. Faz. Vai, meu amigo piloto das marcantes! Morena diz que vai botar terror, então vai devagarinho. Vai! E vai devagarinho. Vai. E vai devagarinho. E faz o quadradinho, vai. Vai devagarinho. E vai devagarinho. E vai devagarinho. E faz o quadradinho. Vai devagarinho. E vai devagarinho. Vai devagarinho. Bora, meu motor, garotinho. Vai devagarinho. E pela retaguarda ele. Meu amigo Gordinho Mix da Space Ball. Alô, Bruno Lima. E aí? Brasilina solteira. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Sinalzinho da amizade. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Por quê? E agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Dá-lhe meu motor, Alê! Falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Deus me livre? Deus me livre. Mas quem me dera? Quem me dera? Posta foto juntos, os contatos. Olha, galera, daqui a pouquinho tem CD ao vivo da festa. Alexi, meu amigo Lourinho, bora Lourinho. Se vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, e depois? Sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Então faz o convite, como é que é? Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame, sacode o meu corpo saliente. Bora, americano! Me leve pra dançar, me chame. Bora, rock fashion! Josimar, Marcelinho e a galera de Garcinha! Logo mais é tudo nosso, meu irmão! Espaço Multiamentos! Ao lado da BB tem o Pop da Amazônia! Opção! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Meus acorrentados, seu fiéis ao ar! Do ladinho sempre, obrigado, hein? Valeu mesmo pelo carinho. Vocês são patrimônio dessa empresa. Opção. Porque essa noite vai ser nossa. Vem, garoto! Mas primeiro, me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu povo saliente. Vai, Pirril. Me leve pra dançar. DJ Alessandro Jadelense. Já cumprimentando também a nossa família pobre. Bora, Soneca. Eric Francês. Me leve pra namorar. Sacode o meu povo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Alô, por que você não me atendeu? Já essa daí vai pra quem tem um bebê. Uma pessoa que ama muito e chama de bebê. Vai, vai, vai. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da e o bichinho 40. O pensamento vai lá. Vai ou não vai? Do meu amigo primo Ricardo para sua esposa, a primeira dama. Do que de mim? Ô bebê, gosto mais de você. Do que de mim? Do que de mim? Ô bebê, gosto mais de você. Do que de mim? Do que de mim? Ô bebê, gosto mais de você. Do que de mim? Do que de mim? E agora? Já já tem o voo do águia, galera! Gratidão! Vá pensando que esse águia não vai sobrevoar aqui, não! Minha cabeça só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Vou falar nisso. O meu parceiro, irmãozão, do DJ Jean Apolo, já tá ali pela retaguarda, já cumprimentando a galera. E aí, Jean, como é que tá por aí, maninho? Tá tudo beleza, maninho? A gente aqui no Ninho do Águia. Abrilhantando ainda mais e registrando aqui a presença do nosso parceiro, Motora Léo, que esteve com a gente lá em Gurupi. Ele é Carlinho, eu sou o Neca. Um abraço com muito carinho pra vocês. Tamo junto. Já já tem um show, viu, maninho? Vamos junto, vamos junto. Já já tem o voo do Águia. Já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô bebê, ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de ô bebê, mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de pra quem de favela? Só pra quem é de favela, garoto! Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha. Obrigado, meu parceiro, irmãozão André da Vega Fiorino, o Vitor da Figos Party. E sábado que vem vai estar rolando em Americano e Maestro da Judo. Linha de olho azul e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim, mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela... Obrigado, Josimar, obrigado, Marcelinho. Eu vou bater uma... Logo mais é tudo nosso em Castanhal, garoto. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Meu amigo Vitinho também, obrigado, viu, Vitinho? Se quiser, logo mais tem muito mais rock lá em Caxanhá. Leva o Nil, leva o Nil. Do teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, banhinha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim, mas tenho a chave do meu coração. Já vai transformando, né, maestro? Eu vou bater uma real. Já vai transformando, garoto. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater. Acelera mais um pouquinho os BBMs e libera o som pra galera! E vai dançando, vai curtindo, vai dançando, vai curtindo! Pop Som é o Arraguia Garoto! O Arrasta Povo Pop Som! Agora o piloto dá valor! Piloto das marcantes! O meu coração, puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar. Arrasta povo, Pop Som. Também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode. Já já tem o voo do águia. Quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal. Fugindo dos mercenários, agora ele toma guti-guti. Bora, meu primo. Sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. O Marquinho de Americano também. Rubi, Rubi. Tá aqui com a gente, obrigado, Marquinho. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Alô, motora, garotinho! Alô, gordinho, mixer! Ele dá valor! Motora, Daniel, tá vindo? Amanhã ele tá junto com a gente, tão pronto, meu irmão, tá registrado! Meu motora, Daniel, tá de volta! Bora pro Rio, bora pra cima, Jairo do SBT! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Olha, meu amigo Roberto, do comércio já fez o contrato aí com a família Muita Treta de 5 anos, meu irmão. O Adiel já assinou, ele também, tá tudo registrado. Agora é pop! Dói meu coração, dói meu coração. Já já tem o voo do águia. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você, mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. O grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Banda AR15. Olha, meu amigo Gordinho Mix, o baile do boy invadiu tudo, meu irmão. É nóis, garoto. De marcante, mais marcante, marcante. Aquela, aquela, aquela, vai. Eita, meu, só não vale chorar. Alô, Jairo! Você lembra dessa? Eu lembro da Kombi. que é? Ou não, ou sim. Espero. Espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer. Bicha. Por você já falta de você. Ou não, ou sim. Espero que você confie em mim. Sem você não sei viver. Tem que entender. Ô, oh, Pisson! Ah! Eita, mãe! Não, eu não quero te ver chorar. Chora não, bebê. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. Mercenários, olha o Darley aí, gordinho. Olha, meu primo. Já tem mais um dia que eu contei as horas. Como faz falta. Era que me esqueceu, a culpada fui eu. Já tem CD ao vivo pra galera. Já tem CD. Show me comando de Lourinho da produção. Louro Pop Produções. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Natanzinho corre do boi de Santa Isabel, já tá na área. Eita, meu irmão. A culpada fui eu. Bora, Soneca. Uma partida. Ô, Carlinha. Eu já nem sei o que. Bora, Eric em francês. Se voltar. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Vai relembrando, vai relembrando, vai relembrando. DJ Alessandro Isabelense aqui no Pop. Rapaz, é verdade, né, Soneca? O Gabrielzinho, pô, ele tava lá no Grupo Pico Pop. Alô, Gabrielzinho! Meu amor é teu, meu amor é meu, é todo teu, meu coração. Meu amor é teu, meu amor é meu, é todo teu, meu coração. Meu amor é teu, Maestro Davidson. Ei, maestro! Meu amor é teu, meu amor é meu, é todo teu, meu coração. Vá se preparando que já já tem o voo do ar. Olha o Brunolinho, olha o Brunolinho. Segurou, me botou na garantia. E um beijo eu te dei. Garotinho, essa daí tu só escuta aqui. Meu amor é meu, é todo teu, meu coração. Meu amor é teu, meu amor é meu, é todo teu, meu coração. E essa aqui então? Bora, gordinho, mixer. Moro. Não pude imaginar. Aí, Moro. Ias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que queria me tocar. Bora pra caralho, bora. De meu grande amor. Olha o piloto, ele vai viajando, piloto das marcas. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil como é tudo. rapaz, só faltou o Anderson hoje, né? De meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer. É o patroa Elza, maestro, não esquece mais. Bora, minha patroa Elza. Tamo junto. Banda AR15. E vai dançando, vai dançando, vai! Nananina, nina, né? Eu vou dançar. Nananina, nina, né? No da pisson. Nananina, nina, né? Eu vou dançar. Eita, que o Jairo vai ao longo! O Pirril e Idem! Troféu de. Preciso de amor, como estou carente, venha logo me abraçar. É muito importante ter você perto de mim. Quando estou contigo, fico louco pra dançar. Não é brincadeira, eu preciso. Olha, Pirril, tudo certo logo mais, hein? Carente, venha. Aniversário da primeira dama. É muito. Ele vai comemorar aqui. Pissum. Fico louco pra dançar. Hoje a noite é nossa, nós vamos dançar. Vou curtir na festa lá no Davidson. DJ Cabi, DJ Anderson. Hoje a noite é nossa, nós vamos dançar. Vou curtir na festa aqui no Popson. O DJ Cabi, DJ Anderson. E o povão vai delirar. Eita, maestro, tá pegando pesado, garoto. Siqueira, galera, já vai ficando sem nada aí, meu irmão. Bora, meu ar. Tem bolo pra galera, né? Será? Já tem ainda bolo aí? Da R15. Não acabou, não. Muito sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Meu amor, sou louco por você. E aí, amor? Meu amor, me diga onde está. O meu coração chama por você. Presta atenção! E aí, Gia? A gente já registra com muito carinho o nosso parceiro Estênio. Dia 15 de fevereiro, o aniversário do Estênio. E a gente vai estar por lá. Dia Bolo, Maestro, Davidson e muito mais! Coisa boa! Prepara pro voo, Gia! Só se for agora, Marinho! Vai junto, vai junto! O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço como você. Bora, nosso diretor, o Eric da Volkswagen. Alô, Roberto do Comércio. Tenho me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas. A Anne, a Adriele, a Ingrid, Faeli, Ian assim, e as minas da pesada aqui no Pop. É. O nome dela é Jennifer. Bora, Birri. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas. E eu não passo com você. Por quê? Eu sou filho do mato, não tenho outra roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é graça. Eu não sou doutor, nem tô pouco engenheiro. Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro, papai é doutor. Já já deu bom! Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Maestro DJ Davidson. Olha o Bruno Lima. É meu, é? Entorta, não. Vem pra mim, Raim. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Ai, você é princesa, faz tanta beleza, eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, porra, senhor. Comigo. Sábado tem vinho, os pares. Ela estourou no meu peito. Logo mais tem o nosso pub. Espaço multi-eventos, galera, lá em Gaceia. Vai ser bom demais. Só quero é você. Após essa tem o voo! Ô, Fabinho Júnior! Qual é o papo? Eu tô gostando tanto de você. Acho que você não tem noção. Jonas Lira! Do pega-pega e nossa pega. E você ganhou meu coração. E não é que eu amo ela. Eu tinha sempre uma transa garantida. Não é que eu amo ela. Eu tinha sempre. E não é que eu amo ela. É que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. Não é que eu amo ela. Eu tinha sempre. Gostando tanto de você. Ei. Acho que você não tem noção. Toda brincadeira do pega, pega e não. Aqui picando na mente, cana na mente. Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma dessa. Alô, Pia, alô, Casey. Bora, Gabrielzinho. Som. Alô, Soneca. Amanda Pitbull. E com ela eu tinha. Alô, Eric Francês.